Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Fecha as cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, de tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Meus amigos queridos e ouvintes do programa Amado Batista. Ei, que beleza! Já estamos dando início ao nosso programa de hoje. Quero desejar saúde, paz, tranquilidade, muitas felicidades para todos vocês. É sempre um prazer que se renova a cada dia para o Edelson Moura chegar nas casas de vocês. Ô, coisa boa! Às vezes eu me sinto tomando um cafezinho, comendo um pedacinho de bolo aí na sala da minha comadre, na cozinha. Eu me sinto bem da casa. Tanto é que quando eu vou na casa de uma ouvinte ou de um ouvinte nosso, eu vou mesmo para dar muito prejuízo. Vou lá, como bolo, rapadura, queijo, requeijão, o que tiver. Eu sou assim. Eu chego na casa da pessoa, eu já chego logo perguntando se tem um cafezinho. Aí a pessoa, tem um cafezinho, Edelson, espera aí, que eu vou fazer. Eu também já vou entrando para a cozinha, já vou ajudando a fazer o café, que eu sou bom de fazer café. Eu gosto de fazer café, sei a quantidade de açúcar, sei a quantidade de café, tudo certinho. Agora tem que ter aquela medida, se eu errar a minha medida, acabou. O café fica uma miséria. Eu não posso errar a medida. Tem que acertar na medida. Gente, vamos lá, né? Vamos começar o nosso programa de hoje com alegria. Alegria, sim, contagiante. Levando o nosso carinho para todos vocês. Eu começo hoje com A Vida Cor-de-Rosa. Vamos ouvir. Coração partido, ainda sinto a dor daquele adeus. Me vejo como um pássaro ferido, sentindo a falta dos carinhos teus. Rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Nesta vida tudo tem um preço. Perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei. Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão... Batista. Amado Batista é show. Este é o WhatsApp do Edelson Moura, ronca, menino. É o dia todo roncando. Fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu, fu. Vamos ouvir a participação do povo, porque a voz do povo é a voz do pessoal. A gente continua ouvindo o seu programa, Amado Batista. Manda um alô aí, aqui é Cacheado. Manda um alô pra nós aí no carro do Maranhão aí. Todo dia nós escutamos o seu programa aí. A gente vê só falando em Caetité, é a ligada do Maranhão. O meu encarregado também é do Maranhão, rapaz. Ele gosta muito. E manda um abraço pra minha sogra lá no Parambu, no Ceará, que ela ama o Amado Batista. Ela tem uns MP3 que eu comprei pra ela. Ela chora quando vê o Amado Batista tocando. Eu queria ver se eu conseguia um DVD autografado do Amado Batista pra ela, pra me dar de presente agora no meio do ano. Eu vou lá no Ceará e queria, eu quero comprar mesmo, pra me dar de presente pra minha sogra, mas autografado por ele mesmo. Tem como você fazer isso pra mim? Um abração em todos aí, todos os ouvintes da nossa rádio querida aqui de Brasília. A gente mora em Águas Lindas, mas estou dentro para bacana noroeste de Brasília. Todos os amigos aqui no prédio da Via. Eu sou carpinteiro. É a Planalto em todos os cantos da cidade, nos nossos interiores de Goiás. Nosso abraço para toda essa gente querida, que agora, com os gigantes do rádio, uma liderança absoluta de audiência. Esta rádio veio trazer alegria para a cidade, para os nossos entornos, as cidades que ficam em volta do Distrito Federal. A Planalto sempre foi, né, a grande rainha da cidade, a emissora que dominou a audiência por muitos e muitos anos. E agora com a escolha dos gigantes, porque olha o timaço que a Planalto escolheu para fazer essa programação. Ricardo Noronha, Edmar Soares, Lucas Neto, Márcia Ferreira, Rose, Chico Jardim, Kleber Beltrão, Cavalcante, o Perdigueiro, quem mais? Lembra aí, Edelson Moura, das pessoas, rapaz? Edelson Moura. Eu tava esquecendo de mim mesmo. Eita, meu Deus. É muita gente boa, é muita gente importante, muito radialista. Lucas Neto, né? Já falei do Lucas, já falei do Ricardo. Chico Jardim, né? Já falei do Chico Jardim? Bom, de todos esses monstros sagrados da comunicação do Distrito Federal, se eu esqueci. Cleiton Guiar, falei do Cleiton, falei? E se eu esqueci de alguém, vocês me perdoem aí, é a fase. A fase tá ruim, tem uma fase distorcida. É igual fase de energia, né? Quando cai a fase, fica um lado esquecido. Então, minha gente, nosso abraço aí pro Cacheado, para todo o pessoal de Águas Lindas, né? Que bom a gente poder ouvir a voz do nosso ouvinte. Há tanto tempo que eles estavam ausentes, sentindo falta, sentindo saudade dessa galera, dessa turma. Aliás, sentindo falta e saudade do verdadeiro rádio. O rádio que comunica, que fala, que chega pertinho das pessoas, o rádio que ama, que transmite amor, sabedoria, ensinamentos. Este é o rádio. Este é o rádio que toca de tudo, que toca o que o povo gosta, o que o povo quer ouvir. Planalto, você vai longe, minha filha. como é que se fala? Gigantes! Gigantes, vocês vão longe, gigantes! É demais! Vamos agora trazer a música Tem Pena de Mim. Tem pena de mim, vem ficar comigo. Você mandou me dizer pra eu te esquecer, mas isso eu não consigo. Tem pena de mim, tem pena de mim. Tô apaixonado, me

prisão perpétua. Olha que lindo. Prisão perpétua. Por quê? Porque roubou o dinheiro da nação, prejudicou milhares de vidas, centenas de vidas, muitas vezes. Algumas vidas são perdidas nos hospitais por falta de estrutura, por falta de médico, por falta de ação governamental, por falta de verba, por falta... Farta tudo, né? Tá uma fartura. Então, prisão perpétua. Por que que nós estamos hoje vivendo este dilema da saúde pública no país? Por que estamos passando por essa situação? Porque o dinheiro nosso está todo nas contas de bandidos, de maus políticos. Não são todos, tem políticos bons. Não vamos aqui fazer uma generalização, né? Temos que ter a responsabilidade também em poder dizer que existem políticos sérios, políticos bons, existem sim, né? Conheço mesmo alguns políticos sérios, muito sérios. Mas hoje, grande parte desta gente que está aí envolvida com essas falcatruas, essa roubalheira, é gente que não vale absolutamente nada, é gente podre, que tinha mesmo que apodrecer na cadeia. Não é soltar 3 dias depois, mandar pro cara ir pra mansão dele, que foi comprada com dinheiro do suor dos pobres coitados brasileiros. Não. Pra mandar é pra prisão perpétua, junto com todos os presos lá. Ou então, gente, vamos soltar essa galera de avião por corda lá na Amazônia e deixar essa galera lá na Amazônia. Solta no mato e diz: sobreviva aí. Vamos sobreviver aí, porque você está cheio de dinheiro. Vamos ver o que é que você vai fazer com todo esse dinheiro que você roubou, que você pegou dos pobres do Brasil, da pobreza brasileira. O crime de corrupção é o crime mais hediondo, é o pior dos crimes, porque eu considero esse crime bárbaro. É um dos piores crimes, porque quando você... Você que está me ouvindo não tem nada a ver com minha revolta, não. Eu estou aqui só explicando detalhadamente para você. Quando um ladrão que rouba verba pública, rouba lá uma merenda escolar, o dinheiro de uma estrada, o dinheiro de uma benfeitoria para a comunidade, para a sociedade, o que é que um diacho desse merece? Ele merece o quê? Ir cumprir pena numa mansão, com piscina, churrasqueira, 8 carros na garagem? Não. Tinha que tomar, era tudo, deixar o caba pelado, não é? Vasculhar as contas dele, devolver o dinheiro para os cofres da nação. E agora sim você vai cumprir prisão perpétua, vai ver o que é bom para tosse. Infelizmente, não é assim. Aí isso incentiva, o cara vai ser ladrão mesmo. Eu vou roubar porque eu vou ficar rico, e dentro de 2 meses eu tô na minha mansão, cumprindo pena, porque o Supremo Tribunal Federal vai me mandar pra lá. Olha que coisa boa. Aí é muito bom. O amor vai vencer. Amado Batista canta pra gente. Tantas coisas que não eram verdades, e eu fiquei de cabeça quente, preocupado que você acreditasse nas mentiras que alguém lhe falou. Estou aqui pra falar com você, você precisa ouvir a verdade. O coração de quem ama não mente, todas as provas de amor eu lhe dou. Nosso amor vai ficar pra semente. E quando ouvir verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. O amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. E quando ouvir a verdade, o amor vai vencer as mentiras que dizem. Então nosso amor vai crescer entre eu e você, e seremos felizes. Amado Batista é show, show. Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Homem, o tanto de gravação que chegou aqui pro Edelson Moura nesse tal de zap zap. Esse tal de zap zap, rapaz, fumaçou com tanta gente mandando. Deixa eu ouvir o pessoal aqui, gente. Aqui, meu nome é Ivan, né? Sou morador aqui de São Paulo, né? Mas sou filho lá da Bahia, nasci na Bahia, hoje moro em São Paulo há 25 anos, né? E sou seu fã, tá? É Adelson Moura. Eu te ouvia lá quando eu morava na Bahia, na Rádio Nacional, né? E hoje eu tô ouvindo vocês aí pela internet e tô muito contente de ouvir vocês. Começa agora das 5 até 10 e meia, 11 horas, a hora que eu saio do trabalho, eu tô ouvindo vocês. E tô ouvindo esse programa aí que você tá fazendo do meu ídolo, né? Do meu... como é que diz? Esse é meu ídolo Amado Batista, desse artista maravilhoso. Eu acho que um dos melhores, ou talvez o melhor do Brasil, pra mim, na minha opinião. Não sei se é porque eu gosto das músicas dele, mas ele é fantástico. Um abraço aí pra vocês, e assim que eu puder, eu vou estar participando aí junto com vocês aí, pelos meios de comunicação aí, que é o WhatsApp, né? Enfim, eu vou estar falando com vocês. Um abraço e boa noite pra vocês aí. Meu amigo Ivan de São Paulo, ouve o nosso programa à noite lá na cidade. Isso é muito bacana, né? As pessoas, às vezes, elas ficam sem saber como é que num lugar eu tô de noite, no outro lugar eu tô de tarde, no outro lugar eu tô de dia. O nosso programa é disponibilizado através do nosso site. Ele entra em mais de 800 cidades diariamente, em 800 emissoras, perdão. Em mais de 800 emissoras que retransmitem este programa. Com isso, nós conseguimos atingir quase todo o Brasil, através de todas estas emissoras parceiras que gostam de retransmitir o programa do Amado Batista, que gostam de ouvir também o Edelson Moura através do rádio. Ivan, muito obrigado, viu, pela sua mensagem. Eu gosto muito de receber as mensagens dos meus amigos, colocá-los aqui para dar os recadinhos, para falar comigo, né? Esse é o nosso papel. É esse mesmo, é fazer com que as pessoas interajam conosco, conversem conosco, né? O rádio é bom demais. O rádio é tão bom Porque eu gosto de ficar fazendo ele, de trabalhar nele. Eu fico igual um doidinho numa sala aqui de 4 metros por 3,5. Igual um doidinho falando sozinho. Sozinho não. Tem uma multidão ouvindo a gente, né? Tem muitas pessoas ouvindo o nosso programa. Eu vou trazer aí para você esta música bonita que o Amado Batista vai cantar. Nunca mais vou deixar você. Procurando uma vida melhor. Mas que vida eu fui encontrar. Trilhando caminhos, entrei espinhos e ali não pude ficar. Trilhando caminhos, entrei espinhos e ali não pude ficar. Nunca mais eu vou deixar você. Chorando assim e sem me ver. E quando a noite chegava, eu sentia medo da solidão. Parecia que o vento lá fora trazia um recado que você mandava pro meu coração. Trazia um recado que você mandava pro meu coração. Naquele momento eu senti que o mundo ia desabar. Porque um dia eu saí de casa procurando uma vida melhor. Amado Batista, o mais amado. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista, é show, é show. Amado Batista é show. É claro que os meus queridos ouvintes já ouviram Edelson Moura falar do óleo de avestruz supremo muitas vezes aqui, mas as pessoas às vezes não sabem o quanto este produto é importante para a nossa saúde. Eu conheço pessoas que às vezes elas têm derrames. E você sabe, meu querido ouvinte, que quando acontece um derrame, o risco de morte é muito grande. Nós temos que tomar cuidado com o AVC, porque é um risco. Ah, mas o derrame aconteceu, mas eu já estou bom. Mas e se vier outro derrame? Não é? Quantas e quantas pessoas são mutiladas? Eu não estou querendo assustar ninguém, claro. Mas às vezes acontece, você facilita, não se cuida, né? Não se trata. Aí tem um derrame, não, já estou bom. A minha boca já voltou para o lugar, a minha mão já está boa, meu pezinho já está desentortando. Mas quando você toma o óleo de avestruz supremo, você adquire mais resistência e os ômegas vão desobstruir aquelas artérias que foram entupidas, as outras que estão entupindo para acontecer um outro derrame. Saiba disso. Os ômegas são responsáveis pela diminuição da gordura no sangue. Quando o óleo de avestruz entra na sua corrente sanguínea, Então, os ácidos graxos 3, 6, 7 e 9, eles trabalham em conjunto, tirando você do risco, ajudando a diminuir o colesterol, ajudando a desobstruir as artérias. E muitas pessoas, às vezes, ligam me agradecendo. E, Adelson Moura, ouvi você no rádio falando do óleo de avestruz, eu tinha tido um derrame. Um dia me ligou um rapaz de São Paulo chorando. Chorava igual uma criança. Adelson Moura, sabe qual a minha maior angústia? O derrame me deixou com a boca torta, me deixou com o pé torto, me deixou com a mão torta. E eu ouvindo você falar do óleo de avestruz, foi que me deu a vontade de comprar esse produto. Comprei pela internet e comecei a tomar 45 dias depois, Adelson. Eu já estava tomando café com minha própria mão, meu pezinho já estava desinchado, já estava bem melhor. Os ômegas ajudam na recuperação, não é? Você vai tomando óleo de avestruz supremo, vai tomando e você vai melhorando. Você tem aí na sua cidade um representante nosso? Se tiver, procure imediatamente por ele. Não fique sem o óleo de avestruz supremo aí na sua casa, né? Às vezes tem uma queimadura também, ele é muito bom para os queimados, as pessoas que sofrem queimaduras. É, regeneração de feridas, ajuda muito na cicatrização. Chame aí, rapaz, o nosso representante na sua cidade. Eu vou agora trazer mais uma música para vocês. Amado Batista canta mais um grande sucesso. Não sou bandido. Era uma noite bem escura e no asfalto estava tudo. Uma sirene apitou, era uma rádio patrulha. Já me abalou o coração, meu violão joguei no chão. E no meu carro entrei, com a minha turma pisei e fui cortando a escuridão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido. Sinal vermelho, avancei, acelerando, pisei. Eu, não sou bandido. Minha turma fala muito que eu gosto de correr, mas se corro é porque sou bom na direção. Naquela hora sem prever, o pior aconteceu. Eu entrei na contramão, o pneu saiu do chão. Nada pôde acontecer, pois me chamo malucão. Eu vi na frente o perigo, quase que perco o sentido. Sinal vermelho, avancei, acelerando, pisei. Eu, não sou bandido. Ah, poxa, agora vejam vocês, por causa de uma serenata, quase que os homens me pegam. Eu, hein? Eu vou embora. E vou indo. Tchau. Eu, hein? Edelson Moura. Continua no seu rádio. O programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Vamos a mais um quadro, a voz do povo, é a voz do pessoal, né? Aqui no nosso programa do Amado Batista. O povo fala. Oi, aqui é a Vânia, de Balsas, do Maranhão. É, eu assisto o seu programa todo dia de manhã, eu não perco nenhum dia. Sou a fã e fã do Amado Batista. Eu adoro o Amado Batista. O meu sonho é conhecer o Amado Batista, mas que pena que eu não tenho como ver ele. Mas eu assisto o seu programa todos os dias. Um beijo para você e outro beijo para o Amado Batista. Vânia, querida, muito obrigado. Segura aí um beijo do Edelson Moura, vai. Chegou aí em Balsas esse beijo que o Edelson Moura mandou para você. Muito obrigado, viu, pela sua participação, pela audiência. Balsas é uma grande cidade do Maranhão, onde o nosso programa é retransmitido todos os dias. E nós queremos agradecer a todas essas pessoas queridas. Olha, eu não sei, sabe? O povo sergipano é maravilhoso, povo lá da minha terra, de bode com sede. O povo do Nordeste é maravilhoso, mas eu gosto muito do povo do Maranhão. É demais. É um povo assim, amigueiro. Eles fazem amizade assim, com muita facilidade. Eu, quando era jovem, tinha muita proposta de casamento lá no Maranhão. As moças todas querendo se casar comigo. Muita proposta que eu recebia, rapaz. Era tanta proposta de casamento. Eu fui o cara mais pedido em casamento que já teve no Maranhão. Foi o Edelson Moura. Não tô me engambando, não. Falo que nem o macho velho. Não tô me engambando, mas eu fui o cara mais pedido em casamento. Eu tive mais de 600 pedidos de casamento no Maranhão. Teve uma véia lá que me pediu em casamento, 86 anos de idade. Assim mesmo a vida, né? Vamos mandar um abraço para essa gente querida. Esses nossos amigos maranhenses são demais. E vou dizer uma coisa. Tem maranhense demais no Brasil todo. Em cada lugar que eu chego tem um maranhense. No Ceará tem maranhense. No Japão tem... Ô povo que anda, viu? Anda demais. Nos garimpos, então, todo lugar que você chega, no Mato Grosso, naqueles garimpos, tudo que tem de maranhense é uma coisa absurda. É uma beleza mesmo. Vamos cantar, Amado Batista. Traz mais uma música aqui pra gente, Monotonia. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Onde está aquele amor que nasceu em nós? O que aconteceu com ele? Morreu de repente. Nossos beijos já não têm o mesmo sabor. E o nosso amor acontece como um caso qualquer, tão de repente. Não sentimos mais prazer e fingimos sentir. Quando o coração não quer, não adianta. Nossos pensamentos voam, buscam outras emoções. O tempo passa e nós dois, mergulhados nas mentiras, milhados de solidão. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Se em nós tudo é monotonia, vamos tentar nos achar em outros corações. É o fim desta nossa fantasia. Quero ter um novo dia, sentir no peito o verdadeiro amor. Em outro outros corações. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito, mas agora tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores e o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir, é uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Este é o programa Amado Batista, o mais amado do Brasil. Que coisa mais linda, né? O nosso programa, ele é humilde como o vento. Eu sou um poeta. Humilde como o vento. Bonito igual um passarinho. E falante igual um papagaio. Ai, ai. Olha, eu quero anunciar para vocês, né? Porque tem muita gente que me cobra. O WhatsApp do Edelson Moura, o mais famoso WhatsApp do Brasil. Até eu já recebi o prêmio. O prêmio APP. O prêmio APP do WhatsApp que o Edelson Moura recebeu como o maior acesso de mensagens, né? Eu nunca vi receber tanta mensagem. Eu acho bom, rapaz. E agora o nosso programa de televisão está no ar. Quero anunciar aqui para vocês que o WhatsApp para o programa de televisão é este mesmo. Ele é único. Esse WhatsApp, ele anda no meu bolso. Eu vou para a roça, levo o WhatsApp. Eu vou para a feira, levo o WhatsApp. Ele fica o tempo todo assim. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim. Ai, ai. Vamos anunciar aqui o nosso número para vocês mandarem as mensagens, não é? É 61, minha gente, é o nosso DDD. E o telefone, o WhatsApp é o 999... 669557 999, são três noves, 999 66 66, lá em Bode com Sede é igual 66, viu? É 999 66 9557, 9557. Eu falei assim 66 bem explicadinho, porque macho velho ligou para mim perguntando se 66 era duas meias da gente calçar. Não, é 66, macho velho. 999-66. Ai, meu Deus, oh meu Deus, como é boa a vida. Vamos cantar, não é? Para alegrar o nosso coração, porque aqui é só alegria. Lembrando uma canção, ouça o Amado Batista cantando. Ouvindo minha música, seus olhos encheram de lágrimas. O nome da canção era Desisto e você chorava. E nela eu dizia um triste adeus a quem tanto amei. E quando vi você triste chorando, eu também chorei. Não volto atrás nunca mais.